Nesse podcast eu vou falar da série do Amazon Prime. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link pro trailer da série. Uma matéria falando a respeito sobre essa série. E antes de começar a falar, agora são... Estou fazendo esse podcast às 7 horas e 41 da noite, no dia 28 de junho de 2021, às 22 horas e 35 minutos na TV Globo, na Rede Globo. Vai ao ar um especial. Vai ao ar um especial vai ao ar um especial Falas de Orgulho. A trajetória de 8 personagens de diferentes cidades e religiões. Hoje à noite, às 22 horas e 35 minutos. Depois da novela Império. A matéria saiu... A matéria saiu. Só um pouquinho aqui. Saiu no jornal Folha de Pernambuco. junho de 2021. Eu vou deixar na descrição esse link. Eu vou ler. Fui eu que num esforço se guardou uma indiferença. Peraí, acho que eu pulei. Não, tá certo. Fui eu que num esforço se guardou na indiferença. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas. Fui eu que consegui ficar e ir embora. E fui esquecida. Fui eu. São com esses versos que começa a música. Manhãs de Setembro, maior sucesso da carreira da cantora Vanusa. 48 anos depois do seu lançamento, a canção batiza a nova série original do Amazon Prime Video, que estreia amanhã como uma celebração e um reconhecimento à vida e à obra da cantora paulistana. Então, essa notícia de 23 de junho. Atualizado em 23 de junho. Estreia amanhã, dia 23. Dia 23 dia 23, dia 25 foi sexta. Quinta, quarta-feira passada. Uma quarta-feira. Daí traz mais alguma coisa aqui. Manhã de setembro. A série, 5 episódios, conta a história de Cassandra, interpretada por Linker, uma mulher trans que trabalha como motogirl em São Paulo e que tem na música sua maior força. Ela precisou abandonar sua cidade natal para realizar o sonho de ser tona cover de Vanusa. Após anos de muitas dificuldades, Cassandra vive agora um momento de estabilidade. Ela consegue alugar um apartamento só seu e descobre o amor na figura de Ivaldo Thomas Aquino. Mas tudo se complica quando sua ex-namorada, Lady Karine, interpretada por Karine Telles, reaparece como Gersinho, interpretado por Gustavo Coelho, que ela afirma ser filho de Cassandra. Boa parte da trama gira em torno de Cassandra e a sua relação com o filho Gersinho. Inicialmente reticente em conviver com o garoto, a protagonista viu no filho um pouco de sua própria infância, quando foi abandonada pela família. As semelhanças deixam Cassandra com medo e dão início à jornada de autodescoberta e reavaliação das prioridades de Motogirl. Entre a negação inicial e a aceitação da protagonista, ainda passa pela reavaliação de sua relação amorosa com o Ivaldo. A série marca a estreia da cantora, compositora e atriz Licker no audiovisual e, apesar de um ou outro tropeço, ela não decepciona. Além de dar título à produção e estar presente na trilha sonora da série, a cantora Vanusa também aparece como personagem. Ela surge no imaginário da protagonista como uma conselheira e espécie de alter ego de Cassandra, embora seus conselhos não sejam exatamente didáticos e nem sempre seguidos pela protagonista. Sua voz surge em momentos cruciais de angústia e indecisão com um alento, como um alento. De história simples, mas singela, a força de Amanhãs de Setembro está no elenco escolhido a dedo. Além da protagonista, Karine Telles também esbanja talento e brilho como Lady, uma moradora de rua que vive aos trancos e barrancos com Cassandra, enquanto tenta virar e criar o filho sem que ele se contamine com a dureza da vida. Gustavo Coelho é um talento precoce, um achado que consegue fazer de Gersinho um personagem complexo, que mistura ternura e inteligência com uma certa ingenuidade. Gerro Camilo e Paulo Miklos fazem participação luxuosa como um casal de amigos de Cassandra. A produção acerta ao fazer de Cassandra uma personagem complexa, mas bem resolvida com suas próprias questões. Ao naturalizar o retrato de uma mulher trans já completamente aceita, como um emprego e uma relação amorosa estável, uma borboleta fora do casulo, digamos, o roteiro dá um passo adiante na tão almejada representatividade e assim fortalece o debate de gênero. A primeira temporada tem 5 episódios, cada um com cerca de 30 minutos de duração. Então essa é a matéria do Diário de Pernambuco. Vou deixar na descrição o link, o trailer da série, o link das temporadas e o link da TV aberta para assistir o especial da TV Globo Falas de Orgulho. É isso. Valeu.